O dia 3 de outubro na história. 1589. Chegaram ao Rio de Janeiro para fundar o mosteiro beneditino Frei Pedro Ferraz e o Frei Simão Porcalho. 1950. Getúlio Vargas, deposto em 1945, é eleito presidente da República, derrotando o brigadeiro Eduardo Gomes. 1955. Juscelino Kubitschek de Oliveira é eleito presidente da República. 1960. Jânio Quadros é eleito presidente da República. 1966. O general Arthur da Costa e Silva é eleito presidente da República pelo Congresso. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de agosto entrar para a história. Tenham todos um bom dia.